Eu não plantei só semente boa, eu também plantei a semente ruim e eu tô ainda subindo de grau. Eu vim aqui para aprender o que eu deixei na vida de outrora. Que eu também não era essa bondade de gente. Essa história que o povo fala que Ogum matava os filhos, que Ogum fazia isso. Isso aí é tudo mentira. Eu zelava dos meus filhos e dos meus irmãos. E quando eu não pude mais, por uma guerra que eu venci, e eu achei que não estavas para se comemorar que vinha outra batalha, eu abri um buraco e me enterrei. Eu mesmo. Então eu mesmo tirei minha vida e hoje eu estou resgatando aquilo que eu fiz na vida de outrora. A força não está ali. Nem tá acolá. A força tá dentro de você. A força é a sabedoria de tudo aquilo que você aprende. Agora, se você acomoda, se você quer beber um copo de homi, uma caneca de homi, e você não sai dessa cadeira, vai laje. Na Mulinga, buscar um copo de homem, ninguém vai lhe dar. Vai, seu moço. Não, senhor, senhor Ogum. Então pronto. Se esforçar, porque o Mestre Jesus já disse assim, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu vencerás também. O mundo que o Mestre Jesus está falando são os problemas, seu moço. São as questões da vida. São o desânimo que o povo hoje tem. O povo só quer receber tudo na mão e sai culpando a gente que chama de orixá. Porque acha que a gente tem que tabacar e dar o pato com o Dezeum na mão. Ele que louva Para sempre seja louvado. Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que a graça de Deus esteja com todos. Que assim seja. Quem, meus irmãos? Que a graça de Deus esteja louvado no céu, na terra. E no mar, nas ondas do mar sagrado. Na profundeza da terra. No lugar mais obscuro que se vê. Que o Espírito Santo de Deus traga paz sobre essa terra. Qual que é o nome do senhor? Eu ainda sou um angoleiro. Eu me chamo Ogum da Ronda. Sou dono das estradas. E faço parte do tempo, seu moço. Porque eu ando junto com o tempo. Claro. Quando a gente pensa em Ogum, a gente pensa em orixá. O senhor é um caboclo da falange de Ogum ou é um orixá? Seu moço, para salvar a vida eu sou caboclo. Para trabalhar, tabacar naquilo que vier, eu sou orixá, seu moço. Pronto, claro que sim. É como se fosse dizer, eu visto a camisa e a força de Ogum na realização dos meus trabalhos, é isso? É isso aí, seu Pronto, moço. claro que sim. O senhor... Alguma demanda, seu moço? Isso que eu queria saber. O que quer dizer quando se diz alguma demanda? Porque, seu moço, abaixo do Mestre Jesus, aqui, neste eixo chamado Terra, sem algum ninguém faz nada. Eu respondo pelos sete elementos, Senhor. Você sabe qual é o sete elementos? Quais são os sete elementos, senhor? Terra, fogo, água, mata, estrada. Quer mais algum? Falta mais dois. E as pedreiras. E o vento, Senhor. Olha, claro. E o senhor, que é o chefe da coroa da médium, é? Eu sou a linha de tabaco, de tabacar. Mas a dona da cabeça dela é Oxum. Ela é da Oxum Ampará. Eu só sou a linha de tabaio, para tabacar. Quando tem necessidade. Claro. Que tipo de trabalho o senhor faz quando vem um terreiro de Umbanda incorporar num médium? A gente vem aqui para acolher os aflitos, os desesperados, aqueles que já acham que não tem luz e não tem graça para viver. Claro. Por que as pessoas chegam num ponto de ficar desesperada? O que leva a pessoa a isso? Seu moço, hoje, o ser humano se distanciou muito do Mestre Jesus. O ser humano não busca mais. O ser humano se afastou. O ser humano esqueceu do significado a palavra amor. O ser humano hoje, a matéria hoje, as matérias, deita feito cavalo e acorda como jegue. O que é deitar como cavalo e acordar como jegue? Senhor, o Mestre Jesus são os quatro eixos. O primeiro, espírito, que desceu ao inferno e resgatou-se da morte e ressuscitou, foi o Mestre Jesus. E é esse que cada segundo, cada minuto, antes de chamar por algum de ronda, chamar pelo Mestre Jesus. Porque esse é o centro de tudo. Buscar primeiro. É a mesma coisa. Se você tiver um filho, o filho vai buscar o pão dentro de casa ou vai buscar o pão na rua? Dentro de casa, senhor Ogum. Pois é. Então, seu buraco é o seu centro de todas as coisas. Se você tiver um filho, você vai saber que ele merece comer o pão dentro do seu próprio buraco. E o Mestre Jesus é essa entrega do bem que o povo hoje não procura por cá. Senhor Ogum, como as pessoas encontram força para vencer as batalhas da vida? Seu moço, a força não está ali, nem está acolá. A força está dentro de você. A força é a sabedoria de tudo aquilo que você aprende. Agora, se você acomoda, se você quer beber um copo de omi, uma caneca de omi, e você não sai dessa cadeira, aí laje na Mulinga buscar um copo de omi, ninguém vai lhe dar. Vai, seu moço. Não, senhor, senhor Ogum. Então pronto. O senhor ensina as pessoas a se esforçarem por conquistar a independência? Ensino sim, seu moço. Se esforçar, porque o Mestre Jesus já disse assim, ó, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu vencerás lá também. O mundo que o Mestre Jesus está falando são os problemas, seu moço. São as questões da vida. São o desânimo que o povo hoje tem. O povo só quer receber tudo na mão e sai culpando a gente que chama de orixá. Porque acha que a gente tem que tabacar e dar o pato com o Dezeum na mão. Mas não é assim, seu moço. Quando você quiser ensinar, você não deu o percado. Você dê a vala. Ensine ele percar. Quando você quiser ensinar, você não dê o pescado. Dê a vara e ensine o pescar. Sim. Uhum. Então... Você quer saber por que eu estou falando assim? Por que o senhor está falando assim? Porque, seu moço, hoje, o ser humano é assim. Mas não é da gola, não, senhor. Não é porque o mundo está com os eixos soltos, não. O mundo que eu falo são as pessoas. Se você, seu moço, pega um gulumim. O gulumim, até os 7 anos de vida, ele é a criança mais pula que tem. Mas se você pega o gulumim e diz assim a ele, você vai andar nessa estrada aqui e vai chegar ali na frente, vai atravessar aquele rio. Você está ensinando o gulumim a quê? É, realmente. Me aponta, Jesus. Você está ensinando o gulumim a quê? Quando a gente ensina a andar com as próprias pernas, a gente ensina independência, né? Exatamente. Aí, o gulumim não quer sair de dentro de casa, porque o gulumim não quer caminhar, só quer andar carregado. Ele vai ser um grande homem? Aí, ou vai ser uma grande pessoa? Não, senhor. Você ensinou ele a fazer alguma coisa? Não. Se o erro vem de você, como é que você pode corrigir um gulumim quando ele chegar a uma idade adulta? É a mesma coisa. Você pegar uma pessoa, uma matela, todo dia botar dentro da sua casa, dar 10-1 todo dia, aquela pessoa formada, chegou o olalo do 10-1, tá ali. Chegou o outro olalo do 10-1, tá ali. Chegou o outro olalo do 10-1, tá ali. Ele vai ter força para tabacar aonde, seu moço? Olha lá. Aonde que ele vai ter força? Não. Ele sabe que quando ele bater no seu rancho, chamado o seu buraco, onde você se descansa, ele vai ter patilar a própria migela. E não é assim. Aí culpas. Aí? Aí vem. É. Culpando A e B e C. Sim. Quando a culpa está dentro do seu próprio eu. Nossa. Seu Ogum, comenta essa frase aqui pra mim. Se vocês educarem as crianças, não precisarão punir os adultos. É assim? Sim, senhor. Sim, senhor. O Mestre Jesus diz assim, seu moço. Ensinai o caminho aonde o seu filho há de andar, que ele não errará jamais. Ele não desviará jamais. Ensinai. Ensinai o caminho, o Mestre Jesus está dizendo. Que jamais ele vai errar. Quem vai ensinar isso? Sou eu? Ogum? Depois que já tiver homem, rachada e bilunglinho? Eu não, seu moço. Eu não. Isso aí é trabalho. dos seus pais. Se você ensinar a criança o caminho que ele deve trilhar, ou o caminho que ele deve andar, jamais ele vai errar. Jamais. Ele não erra jamais. Seu Ogum, qual é a maior guerra que um pai e uma mãe têm que vencer na educação dos filhos? Seu moço, a guerra hoje é vara. Você sabe o que é vara? Não. Vara é aquele instrumento de correção paterno e materno. Exatamente. É vara. Sim. Que hoje a desgraça está tão feita que uma mãe e um pai hoje não se dedica mais ao seu filho. Uma mãe e um pai hoje não se dedica porque acha que está perdendo tempo. Está tendo trabalho. Não se dedica mais ao filho. Uma mãe hoje não participa mais dos riscados dos filhos. Você sabe o que é riscado, seu moço? A lição de casa. Ixi. Claro. Aí pega um pataco e diz assim, vai lá, ó. Toma lá, vai naquela desgraça e faz. Que ali, esse negociado, esse modenavo, é a pior desgraça do mundo hoje. Ai. Pior desgraça do ser humano. Não estou dizendo, seu moço, que ela não tiva. Não estou dizendo, seu moço, que ela, trilhando em um bom lugar, leva você longe. Mas tem gente que o olho é tão pequeno que fica igual a burro, assim, ó. Ah. Só tem uma venda. Só vê aquilo. Tem gente que a cabeça é tão pequena que vive como se tivessem com os olhos tapados. Isso aí, seu moço. Assim como os burros. Isso aí. O senhor acha que o que se faz aqui, aqui se paga? Seu moço. Se você planta um quiabo, você vai colher o quiabo. Se você planta um quiabo, vai colher o quiabo. Uhum. Porque a semente foi boa. Mas se você planta a tempestade, você vai colher a miséria. Porque tudo o que você faz, você colhe. Pode ser nenhum ato de doença. Pode ser nenhum ato de necessidade carnal ou material. Seja lá da forma que for, você vai colher. Porque você é responsável pelos seus atos. Então, tudo que você planta, você colhe. Seja bom ou seja ruim. E se a pessoa disser assim, não, mas eu vou fazer aqui uma magia, que eu vou plantar coisa ruim, só vou colher coisa boa. Não existe isso, seu moço. Não existe isso. Essa casa aqui de algum de onda, essa casa aqui, aonde eu coloquei meu filho, aqui não trabalha para desgraçar a vida de ninguém, porque eu não permito. Eu não aceito. Meu matelo já achou pessoa aqui de dar. É, como é que se fala assim? Dinheiro. Esse negócio? Não, xixi. Ouro. É, pataco. Isso. 20 milão. Meu pataco, não, meu matelo não aceitou, porque eu não aceito. Eu não estou aqui para fazer mal a ninguém, seu moço. Oh. Porque eu vim aqui para resgatar aquilo que eu fiz em vidas passadas. E eu não quero que meu matelo sofra o que eu sofri. Uhum. Claro. O O seu Ogum, qual foi a maior lição que o senhor levou da sua última encarnação? A minha maior lição que hoje eu recordo com alegria foi que eu abri todas as estradas e todas as matas para meus filhos e meus irmãos passar. Oh. Essa foi a minha maior lição. Foi esta uma das razões de o senhor ter entrado na falange do Ogum de Ronda? Porque Ogum é a abertura de caminho? Desbravamento? Tio Moço, a gente não escolhe se vai entrar ou se não vai. Seus erros responde tudo pelo que o senhor vai recardar. O senhor acabou de dizer nesse instante aí. Olha. Quem plantar, e eu acabei de explicar o senhor, quem planta a semente boa, colhe a semente boa. Eu não plantei só a semente boa, eu também plantei a semente ruim, e eu estou ainda subindo de grau. Eu vim aqui para aprender o que eu deixei na vida de outrora. Porque eu também não era essa bondade de gente. Essa história que o povo fala, que Ogum matava os filhos, que Ogum fazia isso. Isso aí é tudo mentira. Eu zelava dos meus filhos e dos meus irmãos. E quando eu não pude mais, por uma guerra que eu venci, e eu achei que não estavas para se comemorar que vinha outra batalha, eu abri um buraco e me enterrei. Eu mesmo. Então eu mesmo tirei minha vida e hoje eu estou resgatando aquilo que eu fiz na vida de outrora. Se pudesse voltar ao tempo, o senhor faria o que diferente? Faria assim, seu moço. Fazia melhor. Não era tão assim, crespo, nem áspero. Por muitas coisas que eu passei, teria mais um pouco de sabedoria, como eu tenho hoje e que eu estou aprendendo na vida dos desencarnados. Qual a mensagem que o senhor traz para a humanidade? Sempre eu digo à humanidade assim: não busque aqui, nem ali, nem a paz, nem o amor, nem a caridade. Não saia buscando. Ah, porque o terreiro de Umbanda está as paz. O terreiro de Umbanda está sabedoria. O terreiro de Umbanda traz saúde. Ah, algum é guerreiro, algum é o dono das estradas, algum faz, algum acontece. Eu só posso fazer quando vós me permite. Então, o que eu digo à humanidade, busque a paz. Se você pode ter paz, não faça guerra. Busque a paz. Se você pode ter paz, não faça a guerra. A guerra. Se a pessoa diz assim, não, mas a maldade que me fizeram não vai passar barato, não. Seu moço, eu vou dizer uma coisa pra você. Me dá um pito aí, meu filho. Já estamos arrumando aqui, viu, meu pai? Eu vou dizer, vou fazer um falador pra voz. Aí, pois não. A maldade, seu, não tá no que você faz de dizer assim. Eu vou aí agora, um é bom, e vou destruir quem me fez a maldade. O seu pensamento. Aqui, meu pai. E o seu coração. É maior do que todas as maldades da vida. O seu querer pode tudo. Porque o Mestre Jesus falou assim: direi este monte que muda lá de um lugar para o outro. Mas você acha que o monte vai se mudar, seu moço? Só com a fé. Então é a fé. Então, se você ter fé que vai destruir, você destrói. Com seu próprio pensamento. Agora se previna, né? Porque o mal é dividido. Agora se previna? É. Ah. Porque o mal é dividido, seu moço. Como assim o mal? É metade dele de quem faz e metade de quem está recebendo. Ah. A responsabilidade de uma maldade feita é compartilhada por todos que a fizeram. É isso aí. Ah. É isso aí, seu moço. E se a pessoa dizer, mas eu fiz maldade, mas eu fui enganado, porque o outro falou que eu ia conseguir uma coisa boa? Se você vai fazer a maldade, como é que você vai conseguir uma coisa boa, seu moço? Se você já está com seu coração endurecido igual a uma pedra e seu olho no obscuro, como é que você vai adquirir uma coisa boa? As coisas boas só chegam, seu moço, quando você está em paz consigo mesmo, com sua alma purificada com você mesmo. Porque a maldade só traz maldade. A maldade não deixa você ver a verdade. A maldade, quanto mais você busca, mais você acha. Pode-se dizer que a maldade é igual a um buraco. Quanto mais se tira, mais se afunda dentro dele. Eu já digo diferente. Uhum. Eu digo que a maldade não é um buraco, não. É uma cratera. Eita! Uma cratera. Que o negócio é gigante, hein? Sim, senhor. Se as pessoas sabem que de uma maldade só sai coisa ruim, por que ainda assim insistem? Porque ainda não se conscientizou, seu moço, para se auto-perdoar. Pronto. Porque a partir do momento que você se auto-se perdoa, porque hoje, eu vou dizer uma coisa a vós, o Mestre Jesus não perdoa ninguém não, seu moço. Não pense você que o Mestre Jesus perdoa alguém não. O Mestre Jesus ensinou você se auto-perdoar. E a partir do momento que você se auto-perdoar, você está ligado o perdão aqui na Terra e lá no planeta cósmico. Porque o Mestre Jesus não perdoa ninguém, não. Ele não fez nada para perdoar. É. Seu Ogum, qual batalha o senhor ainda quer vencer? Eu quero vencer, seu moço, a batalha das drogas. Da prostituição. Que vai ser muito difícil. E já é desde o tempo de outrora a prostituição. Mas a gente consegue buscar alguém que ainda tem a alma pura e o coração limpo. Como se cultiva uma alma pura e um coração limpo encarnado na Terra? O Mestre Jesus disse assim, né? Foi o primeiro mandamento. Foi o primeiro mandamento. Amai uns vos aos outros, assim como eu vos amei. Será que você hoje, seu moço, tem um emburraçado? Um carro? Sim. Sim. Tem um emburraçado. Aí você sai para passear. Para andar, para desaparecer algumas dificuldades que você está vivendo. Mas por que Você saiu do seu buraco, enraivado. Você vai passar por cima de quem tiver? Nossa. Ou você vai pedir a você mesmo resignação? Na raiva, nunca passe por cima de ninguém. Peça resignação. Isso aí. E uma oração que a gente faz com raiva, vocês ouvem? Não, eu mesmo não ouvo, não, senhor. eu jogo nas profundezas do obscuro. Mas e se a pessoa pediu com raiva para não ter raiva? Aí ninguém ouve, ela continua com raiva. Eu acabei de dizer aqui que ela tem que se auto-perdoar. Pronto. Se ela não se auto-perdoar, ela vai criar um câncer. Ai. Ela vai criar um negócio que vai apodrecer o olho. Ela vai morrer a célula que tem milhões e milhões e milhões que precisa ser cultivada para poder viver a matéria, né, senhor? Uhum. Aí matou essa matéria, vai estar doente, né? É. O senhor acha que o ser humano recebe muitas oportunidades de vencer todas as batalhas da vida e não aproveita? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Por quê? Vive dormindo. Dentro de si. Está com as pestanas se abertas, mas não está enxergando ao seu redor. Claro. As pessoas trocam assim. Esse despertar, essa visão clara, um estado de consciência por uma comodidade, por um lazer, por uma ilusão. O senhor já passou por tudo isso? Que conselho o senhor dá para as pessoas que acham que o gozo é melhor que a disciplina? O gozo é melhor do que a disciplina, seu moço. Para quem não pensa no amanhã. Para quem só pensa no hoje. O que acha assim? Porque o mestre Jesus disse assim: não pense no amanhã, porque o amanhã não te pertence. Mas o mestre Jesus disse assim: eu providenciei o hoje e vou providenciar o amanhã. Aí você pega seu pataco, gasta tudo, compra de cachaça, compra de amalafo, compra disso, vai pro bega, faz isso, faz aquilo. Amanhã, acorda, levantou da sua talimba, cheia um pão para comer. Se você não providenciar, o mestre Jesus vai lhe dar? Se você não providenciar, não é a espiritualidade que fará no teu lugar. É isso aí. Isso é aí. Isso? É isso aí. É isso aí. Mas vocês não fazem um juramento de ajudar o ser humano? Sim, seu moço. Aí eu vou pegar e minha matéria tá aqui, né? É. Aí eu vou ficar de toda a vida na minha matéria pra poder tabacar, pra ela não sentir que a vida é um grande aprendizado. Aí eu fico aqui 24 horas, 72 horas manifestado na minha matéria pra que ela não veja o que está passando ao redor dela. É assim, é? Não. Ah, sim. Se fosse assim, né, seu moço? Seria bom, né? É. Porque tem dias, seu moço, tem lua que eu pego minha matéria 72 horas. Nossa! Ela não mija, ela não come, ela não faz nada. A única coisa que ela faz é tomar um omi. Você sabe o que é omi? Água. Isso aí. Por que que um espírito fica incorporado 72 horas... uma matéria? Tio Manjo, tem caso que chega aqui, como já chegou, de pessoas que chega aqui, mata. Que diz assim, ó, não vai calear a outra lua. Aí eu incorporo em minha matéria, vou cuidar daquela pessoa. Mas quando eu vou me embora, a pessoa já está de pé. Isso é gratificante para mim e minha matéria. Só que eu não deixo minha matéria bambear. Eu cuido da minha matéria. Claro. Tem casos e casos, né, seu moço? Sim. Não vou dizer que eu vou ficar pegando minha matéria 70, 24 horas, 12 horas, sem ter necessidade para ficar vadiando. Porque eu não sou vadio. Quando eu não estou aqui tabacando, eu estou tomando conta também da minha aldeia, que eu tenho uma aldeia também a gelar. Eu não sou vadabundo. O senhor Ogum de Ronda tem, portanto, uma aldeia a zelar e trabalha também com cura quando incorporado. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Que... Eu tenho muitas... É, como é que faz o falador assim, de pessoa que podia te falar? É, muito testemunho. Muitos. Depoimentos. Muitos. Tem uma moça aqui, Greu. Sim. Que temos aqui um problema, seu moço, que o homem do anel disse que não tinha jeito. E eu fiz, eu não. Dei ódio a um espírito menor do que eu, que está no aprendizado também. Uhum. E ele veio, fez a beberagem e ela bebeu e ficou boa. E quando voltou para o homem do anel disse a ela, você está culada, quem foi que fez? E várias pessoas, seu moço. Então, a entidade é isso. Entidade não é roupa bonita, não é pelanca de luxo, não. Que no tempo de Otala a gente não tinha isso. A gente não tinha isso. A entidade veio aqui para fazer a caridade. A entidade veio aqui para salvar a pessoa. Eu antes estava já aqui na casa. E vocês nem perceberam que eu estava aqui na casa. Realmente. Quando você disse assim, aqui, no centro de Umbanda de Ogum, faz matança, faz, seu moço. Agora como a gente faz? Como é que a gente abate um bicho? Chega-se uma pessoa aqui, no pé da cova. E se ter necessidade de a gente fazer uma troca de cabeça, a gente faz na hora e a pessoa fica boa. A gente não pega o bicho para sacrificar, para pegar o DG1 que o bicho dá e botar para poder ser na casa de Exu, nem na casa de A, nem na casa de B, não. A gente faz a troca de cabeça e a pessoa fica boa. Para quem não conhece esses termos, o que quer dizer troca de cabeça, fazer troca de cabeça com a imolação de um animal dentro de um terreiro de Umbanda para o senhor Ogum de Ronda? Uma troca de cabeça é, seu moço. Tem coisas que a pessoa morre sem chegar à sua hora. Porque a gente só vai na hora certa. Quando você vê um acidente assim, que um emborrachado morreu não sei quantas pessoas, nunca se admire, porque ali foi uma morte coletiva. Em vidas passadas, ele já tinha esse assisto. Veio sem se lembrar. mas vai lembrando do que ele aceitou lá em cima. Então, quando a gente chega aqui para fazer uma troca de cabeça, é alguém que vai cofar antes da hora. Alguém que vai morrer antes da hora. Isso aí. Entendi. Então, troca de cabeça seria um ritual onde a gente faz a imolação de da vida. Isso. Que dá vida. E aí pega aquela doença que estava instalada na pessoa, que podia levar à morte, transfere para o animal. Isso aí, seu moço. Isso aí. Isso não seria uma baixa magia, magia negra ou voodoo? Não, senhor, seu moço. A baixa magia negra ou voodoo é aqueles que pega os animais para fazer ritual, dizendo que tá dando a diabo, que tá dando a demônio, que tá dando a Satanás. Que se fosse, se tudo fosse culpar demônio, demônio nem aqui na terra não vence, moço. Demônio, se o povo da terra recebesse um demônio, não aguentava com a energia dele. Isso aí não é ritual de voodoo, nem negatividade, não. Isso aí é um ritual para salvar uma vida. Como já teve caso aqui, seu moço, que eu era filho dessa casa aqui, eu troquei a cabeça dele 3 vezes, mas disse a ele, vai chegar o dia de eu não poder mais fazer isso, porque você está populando. Eu dizia a ele, vá pro homem do anel, porque tem uma coisa de conhecida que eu não tô conseguindo ver o que é. Vá pro homem do anel. Médico? É. Sim. E ele não foi. Quando foi, já tava para morrer. Então, eu adiei. Eu fiquei, olha, isolando, botando no canto. Quando abriu, já abriu de vez, seu moço. Se chega aqui uma matéria que eu, como algum que sou, e digo assim a matéria, eu não posso fazer nada por vós, vá pro homem do anel, a obrigação é ir. Não ficar inventando historinha. Dizendo que não vai, que não vai, que não volta do homem do anel. Se Deus deu a ciência ao homem, deu a sabedoria, deu a inteligência, não foi só para vocês ficar dentro da religião, não. Não sejamos ignorantes. Procurai-me os recursos previstos. Agora, se o médico diz assim, não tem mais jeito, o caso não é meu, venha para o terreiro de algum, que algum dá jeito. O senhor cura todo tipo de doença? Não tenho permissão para curar todos os tipos de doença, não. Só quando é permitido pelo superior. Eu tenho um superior a quem eu presto conta daquilo que eu faço também, seu moço. Claro. O senhor gostaria de poder curar todos que o procuram? Sim, seu moço. Seria uma grande satisfação. Mas o próprio Mestre Jesus, quando foi para a casa do Pai, levou a metade dos milagres. Então não é eu que vou dizer que eu sou o Mestre Jesus para sair pulando todo mundo, né? Claro. O que o senhor acha que a humanidade precisa fazer para caminhar para um final mais feliz? Se educar e se doutrinar. Se educar e se doutrinar. Buscar. Que o eu, o seu eu, está em você. O meu eu está em mim. O eu da minha matéria está nela. Se você não procurar se educar Não é do caixão de Ricardo não, seu moço. Isso aí também combina, concordo. Mas é a educação daqui do Oli, aí. É do Oli. Vou pedir uma coisa pro senhor. O senhor vai saber se é possível ou se não é possível. Falta 15 minutos pra gente terminar o nosso trabalho de hoje. No final do trabalho, vou pedir ao senhor que, se possível, algum espírito possa passar uma mensagem, só uma mensagem, através da Mãe de Santo. Tá de bom, seu moço. Pode ser? Então, tá, senhor, de bom. Pede aí a quem pode ser, vamos ver. Qualquer espírito que nos dê essa honra, no final, ele vem e passa a mensagem, o senhor reproduz, ou ele incorpora nela e passa direto a mensagem. Só uma mensagem para finalizar o trabalho. Tá bom? Sim. O senhor pede enquanto a gente vai terminando aqui. Mas pra... depois. Isso. Eu não vou embora para Luanda. Eu quero conversar com vocês dois, viu, senhor? Pronto, muito bom. Ah, sim. Então tá certo. Aí, o senhor, para finalizar o trabalho, então, conversa com os espíritos presentes. Quem que vai querer passar uma mensagem pode ser mesmo através do senhor, não precisa nem incorporar. E incorpora se quiser, tá bom? Eu vou perguntar para o senhor agora uma outra questão que eu tenho aqui. As pessoas dizem que a gente deve levantar a bandeira da paz. Mas Ogum acredita que também se conquista as coisas com guerra, com batalha. Como é que fica? Mas a guerra que Ogum fala, seu moço, não é vós botar um negócio assim que sai... Um tum-tum na mão e sair detonando todo mundo. Existe o princípio, o meio e o fim. Se você busca a guerra dentro de você, você vai distribuir a guerra. O que é a guerra, seu moço? É a própria ignorância do ser humano. Se você busca paz, você acha a sua paz. Se você busca confusão mental, você vai achar essa confusão mental. Porque quem manda no seu eu é você. Os seus pensamentos, é o seu querer. Essa é a guerra do dia a dia do ser humano. Se você for observar, eu tinha cantado essa pedra, eu vou dizer mais caro, eu tinha falado essa pedra aqui, feito falador em todas as sessões que eu tenho feito aqui, neste buraco meu, para o povo rezar muito, porque essa terra aqui, que se chama Brasil, está a passo de uma guerra civil. Eu tinha cantado que a presidente Dilma, logo quando entrou no comando dos homens, que ela ia ser falseada e traída. Eu tinha cantado que o presidente, esse daí, ó, ia ser preso. Mas aqui ninguém dá ouvido de rezar e buscar. Não. Porque, seu moço, uma oração vale para mais de 1.000 contos que você tenha no bolso. Uma oração traz muito livramento e sabedoria. A guerra que eu falo não é a guerra de você sair de punhal, de zarpão, de isso não, para querer tirar a vida dos outros, não. A guerra está dentro de cada um a matéria e dos próprios seres humanos. Você acha que a terra, a natureza, está se revoltando com o ser humano? Por quê? Porque foi o ser humano que buscou isso. Foi o ser humano que cavou a própria cratera onde ele quer se enterrar. Será que eu... satisfiz a sua resposta, seu moço? Sim, senhor, senhor Ogum. Uma vez que tiver cumprido sua missão, o senhor vira um orixá? Ou vira um preto velho? Seu moço, quando eu cumprir a minha missão, nem aqui mais eu venho. Não quero vir. E tá faltando muito pouco para isso acontecer. Eu já subi degraus e degraus que eu não pensava que eu ia subir na vida espiritual. Tá faltando muito pouco. Mas tem outros orixás que vai cumprir a missão junto com a minha matéria até quando ela ser desencarnada de novo, porque um dia ela vai desencarnar. Ela não vai virar sapo, né? Quando o Ogum completa o seu estágio de evolução, ele vira o quê? Aí eu já virei, seu moço, um espírito evoluído que eu vou escolher em que gurumi eu vou reencarnar. Porque de velho eu vou me fazer moço. Então a reencarnação é um fato que todo mundo deveria acreditar. Isso aí, seu moço. Ninguém vem aqui por nada e ninguém vai embora sem nada. Aqui é o centro do aprendizado dos desencarnados e dos encarnados. Aqui é o centro do aprendizado. Pronto. Então eu vou pedir ao senhor de passar a sua mensagem final. E depois, se houver um outro espírito que se apresentou, organizar para ele passar a mensagem dele ou dela. Eu peço que o ser humano tenha mais clemência, tenha mais amor, se doe um pouco, ame o seu irmão como ama a ti mesmo, para que os astros possam se unir e ser um círculo só. Eu peço à humanidade que busque dentro de vós a própria paz e seja a paz que possa distribuir para o mundo inteiro. E que o Mestre Jesus seja o centro de todos os universos, de todos os círculos que fizer. Porque ele foi o primeiro carnal desencarnado e o maior dos espíritos, ele é o maior, é o Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu já vou embora. Que a graça de Deus esteja com todo o Mestre Jesus, cobrindo com o seu manto. E que a pomba da paz se estenda sobre a humanidade e sobre o mundo inteiro, trazendo a própria paz. Que assim seja. Muito obrigado. E chego logo. É esse papachão, não é esse negócio rabo, ué. Sim. Não, a gente vai ficar preso, não quero hoje não. Não quer. Quero não, gente. Não fica preso. Esse negócio não. Dá unha. Não, ele não dá prende. Dá unha, é, não quero. Esse negócio não. Ele não prende não, ele só reproduz a imagem. Cadê a neneca? A neneca tá lá dentro. Vai ver aí que eu vou. Não, eu quero agora a neneca. Você quer agora? Telo, gente. Esse não, gente. Esse negócio dá o quê, seu moço? Ele reproduz a sua imagem, não prende, não. Você continua livre. Ele, sim. Esse negócio é do capeta. Não, ele só reproduz a sua imagem. Como é que você... Hoje, tem que trabalhar bastante. Eu me chamo Quispina. Eu não faço nadar com ninguém, não. Não. Que meu avô não deixa, não. Mas eu sou perversa. É. Eu sou. Mas da vozinha disse que eu não nique nada. Foi. Aí quando eu não ia, eu fui temada. Aí da vozinha disse que para eu subir para ver papai do céu, eu não posso fazer nada. Então, agora eu ai, minha neneca. Aqui é a minha neném. Crispina. Oxe, minha. E você tem o que deu? É a sua. Você vai me dar jocossi? Crispina, essa é a nome. Você vai dar jocossi a eu? Não sei o que é isso. Dinheiro? Se pra ocupar um H2. Você quer dinheiro? Pra ocupar H2. Ah, pra médio, então. Não. Ah, entendi. Pra, tem que dar dinheiro pra médium comprar Guaraná pra você. É. Pronto. Paionegê. Ogum de Ronda. Ogum de Ronda enviou assim pra passar uma mensagem, foi? Foi. Qual que é a mensagem? A mensagem... Deixa tá aí, menina. Ah, pega a cabeça no chão. Deixa da ter, gente, de calado, tem que apanhar. Tira o jatalé do pé, ó. Tira o jatalé. Eu nem vou lá. E qual que é a mensagem? Ó, Ogum mandou dizer ao ser humano. Ogum mandou dizer ao ser humano que eles têm as mãos de consciência daquilo que hoje pretende fazer. Pode repetir? Ogum mandou dizer ao ser humano que eles têm a consciência de tudo que ele quer fazer. Claro. Para que antes de fazer, pense 3 vezes. E tenha consciência. Para que não possa nem filiar a si, nem ao seu irmão. E você é um erê? Eu sou. Erê que eu sou uma criança. Mas... Eu tenho 7 aninhos. Oh. Ainda. Qual que é o trabalho do erê na Umbanda? É só trabalhar, a gente vila e cavo. Vocês trazem alegria? Trago. Eu no meu feto da manjinha faz um dolo do tamanho dessa madeira aí, ó. Da manjinha faz. Tá. Foi certo. Um dito que não deu ele. Foi, é. Foi. Eu botei. Então, fica combinado assim. Agradeço que tenha vindo passar uma mensagem. Mas eu não vou embora não agora. Mas eu vou finalizar aqui o nosso trabalho. Que... E esse negócio vai prender joelho não? Não. Vai reproduzir sua imagem. Ai, e depois eu posso vir aqui de nono? Pode. Pode? Pode. Vai ficar livre igual sempre foi. Acho. Tá bom? Sim. Agora, qual é o seu... O seu totósito de estar fazendo isso? Você vai dar desde umas crianças? Esse daqui vai levar um alimento pro espírito das pessoas. Elas, com o conhecimento dos espíritos, vão se melhorar. Mas se tem muito gurumi com fone, você vai ganhar muito pataco. Vou. Vai, sim, com assim, esse diabo aí que você está fazendo. É. É. Que assim. Mas tem que dar DG1 aos gulumim. Com certeza. Todo dinheiro que chega pra gente é um empréstimo de Deus que deve ser bem direcionado. Isso aí. Claro que sim. É. Isso é muito bom, mãe. É. A gente deve gostar, amar uns aos outros. É, Gini. Pronto. Então, é a melhor coisa. Não é? Olha, Suzone aqui, ó. Suzone, ó. Aí depois eu limpo. Suzone. Ela tá precisando, eu vou dar de banho nela. É? Chega, chega, deu. Quer que você quer deu? É, eu só queria agradecer, viu? Muito obrigado por ter você vindo. Você pega, Gini. Eu vou fazer... dizer um negócio a você. Se você... se como é que diz assim, seu moço? Vai fazer, Ricardo. Se você, vai escrever? Sim. Se você... um talavão difícil. Se concentrava dentro de você mesmo, você não vai mais precisar fazer isso. É. Porque seu Oxóssi vai lhe dar clareza. Seu Oxóssi e o seu Orixá. Oxalá vai lhe dar clareza. Para você ricar, fazer ricado. Porque você vai ser um grande médium de fazer ricado. Ah, psicografia. É, sim. Mas você não quer dar lugar. É. Praticar, né? É. Vamos praticar. Porque a melhor aula que você tem pra fazer isso é no silêncio da madrugada. Uau. Que o seu orixá vai pedir permissão ao Mestre Jesus para mandar os espíritos de luz falar tudo assim, ó, em Oxê, aqui, ó, no seu olho. Ó, isso é muito bom. Tá bom, então. Então, de você ser um tavitador, você vai ser o entrevistado. No lugar de ser um entrevistador, você vai ser um tavitado. Claro. Pegar a mensagem dos espíritos, né? É, se você... E outra coisa que eu vou dizer a vocês. Você teve um sonho que você não soube assim... interpretar. É. É? É. E aí? Que o Mestre Jesus já queria falar com você. Comigo? Sim. Mas você não dá lugar. É. Vamos começar a fazer lá o evangelho lá e dar espaço para as pessoas, né? É, Chiqui, através de quando você for fazer o esse negócio agora que você disse. É. É? Sim. É tudo, tem que buscar primeiro o centro do universo, o Mestre Jesus, né? Tá certo. Muito obrigado por essas mensagens, viu? Acabou, Juninho. A força não tá ali, nem tá acolá. A força tá dentro de você. A força é a sabedoria de tudo aquilo que você aprende. Agora, se você acomoda, se você quer beber um copo de Omi, uma caneca de Omi, e você não sai dessa cadeira, vai ir lá, na Mulinga, buscar um copo de Omi, ninguém vai lhe dar. Vai, seu moço. Não, senhor, senhor Ogum. Então pronto. Se esforçar, porque o Mestre Jesus já disse assim, ó, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu vencer lá também. O mundo que o Mestre Jesus está falando são os problemas, seu moço. São as questões da vida. São o desânimo que o povo hoje tem. O povo só quer receber tudo na mão e sai culpando a gente que chama de orixá. Porque acha